Palace, what you cooking? Wilder got me going crazy. Hoje eu não me sinto má, mas olha pra essa vista que me tá. Dizem que essa mão, mas é no mar. Mas deixa quem fazer jogar no mar. Esperando a droga bater. Deixa dessa porta não se bar. Pelo menos se eu conto grana. Sabe todo mal com essa mulher. Não me sinto má, mas olha pra essa vista que me tá. Dizem que eu sou má, mas é no mar. Mas deixa quem fazer jogar no mar. Esperando a droga bater. Deixa dessa porta não se bar. Pela mesa quanto grana. Sabe todo mal com essa mulher atrás. Te levei pro mundo todo, agora vai ser uma turista. Olha a doca, sabe de onde pisa. Nunca fui mentir pra conseguir. Eu tive sorte da sorte me ter. Tive miragem de dia te ter. Tive profeta, passei como ser. Tá dando ia que cê vai não perder. Como beija amor, ela tá chovendo, desbeija a minha. Tô te dando rosa, tô beija a flor. Já não beija de alguém diga que nós é puto. Me para que essa bunda que é toda mim. Fica sem passado, toma dramin. Eu fiz ela gamar na menor baixinha. Não esqueço dos meus malas, porque eu faço com meu mano Meliana. Acredita que agora vem pra mim. Deixa que essa vai ver, não vim pra tomar espaço. Ela vem pra fumar macio. Ela vem falar com mais eu. Ela só vem tirar meu pastel. Também triste, fudeu, campeão sem medalha. Sem faculdade, TV da sua casa. Sem burguesia, nas fitas passadas eu vivia fudido. Hoje é porque eu tô comprando Prada. Lembro de todo mundo que me ajudava. Lembro de todo mundo que me ajudava. Aperta minha mão se precisa de mim. Fala mó mal que eu não vou te ajudar. Tava lá embaixo, sentei suas ajudas. Então logo a sua ajuda eu não vou precisar. Te entrei, quem tava? Eu tô por esse prédio, esperando a peixe. Com os vizinhos, pega a bunda, mandando apagar. E na volta no outro dia, só vai renovar. Não vai embaçar, flow milimétrico. Acho que eu mando droga no centro. Vê se nunca paga meu contrato. Cuidado com essa droga que dá bad. Não me sinto má, mas olha pra essa vista que me tá. Dizem que sou má, mas é no mar. Mas deixa quem joga fazendo mais. Esperando a droga bater. Deixa essa porta não se barba. Pela mesa conta grana. Sabe que eu dou com essa mulher. Não me sinto mal, mas olha pra essa vista que me dá. Dizem que eu sou mal, mas eu não vou mais. Tô ligado a bater, tá no ar. Esperando a droga bater. Deixa essa porta não se barba. Pela mesa conta grana. Sabe que eu dou com essa mulher. Safiras, filas, mofinas, não desculpa fila. Não pego mais fila igual medo verbal. Por isso que é mais caro que todo Natal. Essa neve tá branca igual pasta dental. Quero mais 5 pacotes do outro. De vinho nas paredes, vou chamar de mal. Se tá se doendo, tá passando mal. Relaxa que o disco, mano, valeria. Foi no céu, já inventei dicionário. Essa fita me escuta com vulva colada. Falou comigo, já estou encabulado. Com a cola na esquina, vem mais tudo lá fora. E não aguenta tá fora. Se tem tudo, não tenta porque nós é sobrevivência nesse trato de vida. Hoje eu não me sinto mais, mas olha pra essa vista que me tá. Dizem que eu sou mal, mas eu não mamo. Deixa quem fazer jogando mais. Esperando a droga bater. Deixa essa porta não se bama. Pelo menos eu faço grana. Sabe todo mal com essa mulher. Não me sinto mal, mas olha pra essa vista que me tá. Dizem que eu sou mal, mas eu não mamo. Deixa quem fazer jogando mais. Esperando a droga bater. Deixa essa porta não se bama. Pelo menos eu faço grana. Sabe todo mal com essa mulher. Não me sinto mal, mas I wanna try. Todo mundo que eu sou mal, mas dizem que eu sou mal, mas